Nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar. Onde você estiver, ouça Acone Sonhos. Acesse www.vilenawebradio.com.